universo, expansão. Eu semente sendo um grão, carrego dentro o infinito. Germinando o coração, florescendo a expressão, polinizando, colorindo. Sincronizando, compartindo, aprendendo, evoluindo. Cantarina, cantarina, cantoruna, canturera, cantarina, cantarina, cantoi, curoi, curainera, cantarina, cantarina, cantoruna, canturera, cantarina, cantarina, cantoi, curoi, curainera, cantarina, nina, nina, nina, cantarina, uaira, uaira, uaira. Universo, expansão, eu sendo apenas um grão, libero o infinito.